cima de ninguém. Eu represento a minha quebrada, não é porque ela tem muito ladrão, várias mulheres. Eu tô aqui pela tiazinha que o morrão tortura na subida no calor de mil grau. Pelo herói que sobe o morro com um saco de cimento nas costas pra começar sua casa. Eu, Cleito Revolução, representante do morrão, trago boas novas aos verdadeiros, aos justos e aos guerreiros. Separe o joio do trigo, ame teu inimigo, não deseja traição para o traidor. Ei, ei você, é você mesmo, escuta aí, escuta o que eu tenho pra falar pra você, irmão. Deus mudou a minha vida, Deus transformou a nossa vida. Deus entrou na minha vida, assim como um furacão entra numa cidade, modifica tudo. Só que nessa situação Deus modificou pra melhor. É doidão, bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança. Isso aqui é pra ecoar dentro do seu ouvido, é pra entrar dentro do seu coração. Cleito Revolução, Rafael, DJ Ricão, irmão, vem com nós, entra com nós nesse bang, porque o Alcateia tá de volta. Nós estamos chegando numa situação, numa sapatinha, e Deus é o carro-chefe da situação. Os verdadeiros no carro. Considerado criminoso, ativo 288, Alcateia na missão, tô na guerra de novo. A Exão tá embaçado, seu campo ainda tá minado, pisou em falso, mãos ao alto. É um assalto, vivendo la vida louca, drão, né miragem não. Aqui nasce revolução e luto pelo morrão. Aplausos pro Salvador, demorou, negou. Eu canto por Jesus, morou e pelo amor traidor. Já perdeu, sou guiado por Deus, só quem é, fica em pé. José até morreu, quem é que diz pra mim que tire sangue, acabou. Cê canta o que cê passa, firmou, doidou, diz. Favela, Alcateia, capela e cerejeira. Aqui a consequência já é verdadeira. Extinto los criminosos, latino periculoso. Derrotei os mentirosos com ódio e sangue no olho. Não sou estrelão, firmão vacilão. Aqui, la guerrilha, o lobo lá do morrão. Quem é que tá com nós? É leal e verdadeiro. Os traidor levou de nós um que era guerreiro. Mas quem tá aqui tá com Deus e nunca problema seu. O que tem que ser, te garanto que vai ser meu. Não pago de bandidão e nem chego na simpatia. Fraqueza não combina, só os fortes conquistam.